Caríssimos, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela vossa presença. E queríamos também pedir desculpas pelo atraso, questões técnicas, equipamentos humanos, isso acontece. Pedimos desculpas por isso. Como é de conhecimento de todos, que esse espaço é para a partilha de ideias, para a troca de conhecimento, e como não fugimos de regra hoje, trazemos um tema que está dentro de um estudo que foi realizado pela DW e liderado pelo Paulo Robson, que será o nosso orador hoje. Paulo, muito obrigado pela presença, por atender ao nosso convite. E quero também reiterar que os demais estejam preparados. Espero que o almoço tenha surtido efeitos, tenha trazido energias para todos contribuírem com suas ideias, opiniões, para tornarmos esse espaço mais interativo de debate. Para assim começarmos, vamos dar a palavra ao Paulo para começarmos o nosso debate. Paulo, faz favor. Boa tarde. Esta apresentação foi preparada na última hora e o que está a ver aqui foi preparado para outros fins, então não é exatamente uma PowerPoint para esta apresentação, mas bem, ali tem alguns pontos importantes para esta apresentação. No contexto desta pesquisa que o DW estava a realizar e que está quase no fim, sobre a questão das alterações climáticas aqui em Angola, nós estávamos a fazer uma análise de dados pluviométricos históricos de Angola. E uma das razões que estávamos a fazer isso era para compreender melhor a variabilidade das chuvas e compreender o que são as implicações da variabilidade das chuvas. Um dos problemas que temos para analisar os dados de clima na África, mas sobretudo aqui em Angola, é a falta de dados. Na Europa tem dados diários da chuva durante mais que 100 anos. Aqui em África é só durante os últimos 100 anos que tem estes dados. Em Angola, de facto, é só no período entre 1940 e tal e 1975 que, de facto, tem dados suficientes para analisar a questão do clima, a pluviosidade e, sobretudo, a variabilidade. Eu acho que eu mostrei estas imagens várias vezes aqui, mas bem, estas são as estações meteorológicas da Angola no ano 1937 até 1938. Eram poucos e eram tudo no litoral de Angola. A seguir. Havia poucas estações no leste de Angola, a seguir. Podemos ver aqui que no início dos anos 1970 tinha mais que 200 estações que estavam a medir a pluviosidade em Angola, mas ainda no parte leste da Angola não tinha muito. A seguir, depois de 75 o número destas estações caiu muito rapidamente e nos 40 anos desde 1975 há poucas estações que de facto estão a medir as chuvas. Esta era a situação em 1997, que, de facto, a situação voltou mais ou menos à situação dos anos 30. Desde 2002 está a repor as estações meteorológicas. Agora tem pelo menos um em cada província. E também o Ministério da Agricultura está a recolher dados em vários sítios, mas este é só nos últimos 10 anos. E estes dados de 10 anos, de facto, não é suficiente para analisar a questão das chuvas. Portanto, recorremos aos dados do período entre 40 e tal e 75 para fazer esse tipo de análise. A seguir. Nós, para fazer esta análise, identificamos documentos e fontes de dados já digitalizados e é importante notar que para fazer este tipo de análise é muito mais fácil se tem os dados digitalizados. Os poucos dados que existiam existiam poucos dados num formato digitalizado, era necessário usar esta base de dados digitalizados e usar os documentos no papel para completar esta base de dados, que é um trabalho um pouco lento, porque de facto tens que ver o papel e digitalizar, e não há maneira de evitar todo este processo. Portanto, levou algum tempo dentro deste projeto, de facto, para ter uma base de dados digitalizados. A seguir. Sobretudo, estamos interessados na questão de variabilidade, de precipitação e a questão de se ou não há qualquer alteração no clima. E estamos a mapear estes resultados. A seguir. Este é uma versão preliminar do mapa de Angola das chuvas médias anuais. E como está do conhecimento mais ou menos de todos, as chuvas são mais frequentes e a precipitação é mais alta no norte e no leste de Angola. Na zona costeira, a precipitação é mais baixa. E, sobretudo no sul, a precipitação é mais baixa. As cores mais vermelhas são das zonas onde a precipitação é baixa. E os cores azuis, etc., são de zonas com precipitação mais alta. A seguir, as chuvas diminuem de norte a sul em Angola e a costa atlântica é mais seca do que no interior. E o facto que a costa atlântica é mais seca é devido ao efeito das águas frias no Oceano Atlântico, que vem da África do Sul e Namíbia, e que, de facto, inibem a formação das nuvens que podem provocar a precipitação. No mesmo latitude, na costa oriental da África, no Moçambique ou na Tanzânia, as chuvas são muito mais altas porque há um corrente quente que vem do norte que, de facto, provoca as chuvas. Aqui neste lado, no lado oeste da África, com o Oceano Atlântico, as águas são mais frias. E esta é a razão que na costa o clima é mais seco. A seguir. Mas, de facto, a nossa ideia era estudar a questão de variabilidade das chuvas de um ano para outro. E utilizamos, um dos indicadores que utilizamos de variabilidade chama-se o coeficiente de variação, e é um parâmetro estatístico que mostra o grau de variabilidade em relação à média. E o mapa que está a seguir mostra que a variabilidade de precipitação é maior no litoral e diminuiu com a distância para o interior. A seguir, este é nosso, é uma versão preliminar do nosso mapa de variabilidade, e de facto o costa atlântico tem mais variação de um ano para outro da precipitação, e também o sul da Angola tem mais variabilidade, e o interior, salvo no sul, a variabilidade é menos. E a variabilidade é uma maneira de medir se, de facto, as chuvas de um ano para o outro são semelhantes ou são muito diferentes. É importante notar que a zona azul, ali no sul, na província de Namibe, é a zona onde a variabilidade é mais alta, embora que também a precipitação é mais baixa. Mas tudo ao longo da zona costeira há uma variabilidade de chuvas de um ano para outro. Mas também no sul. A seguir? Também utilizamos uma outra medida para medir a variabilidade, que é um parâmetro definido por o Sr. Conrad no ano 1941, e é só uma outra maneira de calcular se a diferença de um ano a outro é diferente. A seguir? Mas não temos a mapa. Ok. Mas podes voltar para trás? Para trás? Ok. De facto, mostra mais ou menos a mesma coisa. A mapa que mostra este indicador do Sr. Conrad, de facto, tem uma linha que passa mais ou menos por aqui, e mostra que aqui no sul e aqui na costa, de facto, a variabilidade é abnormalmente alta das chuvas. E no interior é mais ou menos normal. Agora, a questão, várias questões. Quais são as implicações desta variabilidade e quais são as razões desta variabilidade? A seguir. Este senhor Conrad descobriu que quando tem esta variabilidade alta, geralmente, ele estudou a variabilidade de chuvas por todo o mundo, e ele encontrou esta situação, sobretudo nas zonas costeiras, onde há um déficit de chuvas, quer dizer, a precipitação é baixa, e onde o clima está afetado pelos correntes oceânicos. E há outros exemplares, por exemplo, na Califórnia, nos Estados Unidos, o Chile e Peru, na América Latina, e aqui na África, o corrente de Benguela. Portanto, um dos hipóteses, porque há essa diferença de um ano do outro para as chuvas aqui em Angola, é o facto que tem este corrente frio, mas as características do corrente mudam de um ano para outro. Portanto, às vezes, a temperatura do mar é mais alta do que no ano anterior. E nos anos que têm temperaturas do mar mais altas, as chuvas são maiores. A seguir? Bem, nós analisamos os dados que temos de Angola e isso mostra que, de facto, há anos chuvosos e anos secos em todas as regiões costeiras de Angola. E a implicação disso é que pode haver um mecanismo, como a intrusão das águas costeiras mais quentes, que leva a anos que têm maior pluviosidade. Portanto, tentamos de analisar esta questão com mais profundidade e, de facto, os dados confirmam isso, que os anos mais chuvosos ao longo da costa de Angola, os anos mais chuvosos são os anos quando a temperatura do mar é mais alta. Mas é importante dizer que há certos anos que os meses de janeiro e fevereiro são frios, mas em março e abril a temperatura aumenta. E nestes anos pode haver meses secos em janeiro e fevereiro, mas depois em março e abril tem muita chuva. Portanto, não é tão fácil dizer que há anos frios e anos quentes. Às vezes há diferença entre janeiro e fevereiro e março e abril. E acho que já sabemos que aqui, ao longo do Oceano Atlântico de Angola, aqui, nestas zonas, é março e abril que tem mais chuvas. A seguir, nos nossos dados, certos anos que estão ali, 39, 41, que tem uma baixa precipitação nas zonas costeiras da Angola, e estes outros anos tem uma precipitação mais alta. Mas, como eu expliquei, é curioso que o ano 2007 havia uma chuva torrencial aqui em Luanda e não era um ano com temperaturas de mar alto durante toda a época chuvosa. Era só naquele período, quando caiu aquela chuva, que de facto a temperatura do mar era alta. A seguir, outro facto curioso é que não são só as zonas mesmo ao lado do mar que têm esta variabilidade. Tem certas áreas que são um pouco para o interior, por exemplo, Cubal, Ganda, Quelengues, que tem uma precipitação de mais que 1000 milímetros por ano, mas também tem uma variação de um ano para o outro. E uma das áreas que estamos a tentar atualmente estudar com mais profundidade, quais são estas áreas que têm muita chuva, mas também tem esta variabilidade de um ano para o outro. E estamos também, no mesmo tempo, a analisar se estas zonas são zonas que têm chuvas intensas. E é essa questão das chuvas muito intensas que, de facto, é interesse para nós, porque nós estamos interessados em saber como que esta variabilidade tem um impacto sobre as cidades, sobre a agricultura, sobre os caudais do rio. E a nossa hipótese era que, de facto, onde tem uma precipitação alta, mas também tem variabilidade, são estas zonas onde pode acontecer estas chuvas mais intensas. E quando falo de chuvas intensas, são, por exemplo, as chuvas onde cai mais que 100 milímetros de chuva em 24 horas. De facto, não há muitos dados para analisar esta questão, mas os poucos dados que encontramos, de facto, mostraram que são exatamente estes sítios, Cubal, Ganda, Calengs, também Bibala, na província de Namibe, que onde as chuvas muito intensas, 100 milímetros, 200 milímetros, pode ser ainda mais, em 24 horas, acontecem. Até agora, o sítio onde nós achamos são mais frequentes as chuvas muito intensas são Katengi, que é um pouco a oeste de Cubal, entre a cidade de Benguela e Cubal, onde é mais ou menos uma metade dos anos há chuvas, há um dia, pelo menos um dia, com 100 milímetros de chuva ou mais. E, de facto, neste sítio, Katengi, os poucos dados que temos indicam que em certos anos tem mais que um dia quando caiu mais que 100 milímetros de chuva. Se cair mais de 100 milímetros de chuva, geralmente cai em 2, 3 horas e chuva muito, muito torrencial. O que são as implicações deste? Bem, nos fins do mês de março este ano, houve inundações na cidade de Benguela. Caiu uma chuva forte em Benguela, mas parece que mais para o interior da cidade de Benguela, entre Benguela e Katengi e Cubal, de facto choveu muito intensivamente. E geralmente é uma zona seca, geralmente durante todo o ano pode não chover naquela zona. Mas quando chover, chove mais que 100 milímetros. E não há muita vegetação, portanto, não há muita infiltração na água na terra. Toda a água passa por cima da terra, concentra-se num riacho. E o que aconteceu nos fins de março, parece, conforme os artigos nos jornais, é que esta água concentrou-se num riacho que chama-se Rio Leng, e a força desta água rompeu uma pequena barragem e toda esta água correu para as zonas verdes da cidade de Benguela, mas também para a cidade. Então, estas são as implicações deste tipo de chuva intensa. Vamos tentar recolher mais informações sobre este acontecimento perto de Benguela, e também as chuvas no Lobito, que no dia 11 de março, que também criou muitos problemas e estragos e mortes. Também para saber exatamente onde que choveu. O problema é que naquela zona onde choveu naqueles dias, acho que não há estações para medir as chuvas, a pluviosidade. Podemos ir conversar com pessoas para tentar saber onde que choveu, se eles podem indicar onde ficou a zona de chuvas mais intensas, mas não existem estações para medir esta chuva, porque deveria ter estações em todo lado para medir esta questão. E aqui em Angola, até agora, temos muito poucos. Talvez o Ministério da Agricultura, o IDA lá em Benguela, vai fornecer dados. Espero que sim. Mas não sei se vamos ter dados. Mas a nossa hipótese é que é naquela zona onde choveu intensamente. E é um problema dos rios Cavaco e rio Coparolo, que de facto nascem numa zona onde há frequentemente chuvas intensas. São zonas com pouca vegetação, houve um certo desflorestamento naquelas zonas e a tendência é água correr para aqueles rios e criar problemas mais para baixo, em Dombe Grande e em Benguela. Outra maneira de talvez de ver onde que chove intensamente é através de imagens de satélite. Existem metodologias para usar imagens de satélite para monitorar as chuvas. Eu estou a trabalhar com alguma gente numa universidade da Inglaterra sobre esta questão. Por enquanto, eles não têm a certeza que a metodologia de facto consegue identificar estas chuvas torrenciais, mas estamos a tentar usar este método. Se conseguirmos identificar, ou se a nossa hipótese de onde são estas zonas de chuvas intensas são corretas, podemos fazer propostas, como por exemplo o reflorestamento daquelas zonas, a utilização de pequenas obras de nas valas de drenagem para controlar estas chuvas. Aqui no Rio Lenga parece que só tinha uma barragem, mesmo no fim onde este riacho entra no Rio Cavaco, e chegou com força de cima toda esta água daquela bacia de drenagem. E talvez seria melhor introduzir vários pequenos barragens mais para cima, para reduzir a velocidade da água antes de chegar mesmo no fim, neste único barragem que existia até agora. Agora, obviamente, as pessoas não pensam que é necessário fazer isso, porque naquela zona quase não chove. A questão é que quando chover, chove com muita intensidade. E outra questão, outra curiosidade é que, de facto, as chuvas são mais intensas nas zonas com menos chuva do que no interior do país, onde chove bastante. As chuvas, os dias de chuva com mais de 100 milímetros no interior não são frequentes. Na estação agrícola de Xianga, que tem dados durante, já tem dados de 70 anos e quase diários, falta poucos dados, são poucos os dias há poucos anos que tem um dia com mais que 100 milímetros, enquanto na zona costeira e sobretudo nas zonas de Kubali, Katengue e Kalengue, tem vários, e em Katengue quase metade dos anos tem um ano. Metade dos anos tem um dia com mais que 100 milímetros de chuva. A seguir, podemos ver que, por exemplo, em Luanda, é só no fim da estação chuvosa, em março e abril, que chove. E, de facto, é no mês de abril quando chove mais. E a razão disso é que só em março e abril é que a temperatura do mar é suficientemente alta para provocar as chuvas. E a mesma coisa em toda a zona costeira de Angola. A seguir? Bem, como expliquei, sim, são aguaceiras, tempestades isoladas no fim do período chuvoso. E uma alta proporção de precipitação média anual pode cair num só dia. Em Luanda, a precipitação média anual é 361 milímetros, mas pode cair mais que 150 milímetros em 24 horas. A seguir, esta mostra a variabilidade aqui em Luanda. Mostra os precipitação máxima em 24 horas. Alguns anos onde choveu 160 milímetros num dia só. Mas há outros anos, por exemplo, 1948, que era um ano muito seco. O máximo num dia era 10 milímetros. Acho que em 1948 só choveu 60, 70 milímetros durante todo o ano. A seguir, esta é a razão que existem as condições para as inundações nestas cidades na zona costeira de Angola. Chuvas fortes num período muito curto. Quando caem estas chuvas fortes, fecham os buracos na terra, os partículas finos entram nos buracos e fecham, e a maior parte da água corre para cima da terra. E o escoamento é muito rápido. E em Benguela a questão é que tem risco da água que vem do rio Cavaco, que vem do interior. Aqui em Luanda a questão é mais as chuvas que caem aqui na cidade. De facto, a intensidade das chuvas em Luanda não é tão alta que em Benguela. Mas como Luanda é uma cidade muito populosa, que tem muitas casas que estão na beira dos canais de escoamento da água, e também tem estas zonas de argilosas onde a água não penetra na terra. Essas são as razões que têm problemas aqui. Enquanto em Benguela, a chuva que vem de 40, 50 quilômetros no interior. A seguir, apesar que Cabinda tem mais chuva, menos agregados em Cabinda estão afetados pelas inundações e erosão. Luanda, no nosso inquérito, 20% dizem que estão afetados pelas inundações e erosão. Cabinda é só 6%. Mas, embora que Cabinda tenha mais chuva, as chuvas intensas são menos frequentes. Mas também eu acho que Cabinda conseguiu organizar a drenagem da cidade de uma forma mais eficiente e têm menos problemas, por exemplo, de lixo nas valas de escoamento, de valas de drenagem. Tem em algumas zonas onde as casas são nos morros, de facto criaram valas de drenagem. Portanto, Cabinda não tem tantos problemas de inundação e erosão que Luanda, onde a população é maior e o sistema de drenagem não é adequado. A seguir. Ok, vamos agora chegar à questão de alterações climáticas. Há uma diferença entre variabilidade e as alterações. As alterações climáticas é o fenómeno que talvez o clima daqui 20 ou 50 anos vai ser diferente do que o clima agora. Ligeiramente diferente, mas pode ser que vai ser diferente. Até agora falei de variabilidade, que quer dizer, este ano aqui tem, em Luanda tem 60 milímetros de chuva e próximo ano pode ter 100. E o ano seguinte tem 300. E o ano seguinte tem 200. E o ano seguinte tem 500. Esta é a variabilidade. As alterações quer dizer que a média agora é 300, mas pode ser daqui 50 anos, a média é 400 ou 500. Ou talvez a frequência das chuvas intensas daqui 50 anos vai ser mais alta, vai ser, estas chuvas intensas vai ser mais frequentes. O problema é que quando estamos a analisar os dados é difícil ver se há de facto uma alteração entre, por exemplo, 1940 e agora, porque tem toda esta variabilidade, é difícil saber se de facto uma estiagem, um ano muito chuvoso, faz parte da variabilidade normal ou é algo de anormal. A seguir. Bem, os cientistas que estudam essa questão das alterações climáticas pensam que as chuvas intensas no futuro vão ser mais frequentes. Até agora, aqui no nosso estudo da Angola, não chegamos a nenhuma conclusão se, de facto, a intensidade das chuvas aqui está a aumentar. Não chegamos a uma conclusão. Só sabemos que os cientistas dizem que, a nível mundial, as chuvas intensas vão ser mais frequentes. Mas eu acho que podemos dizer quase com certeza que estas chuvas intensas não vão ser menos frequentes. Acho que tem-se que adaptar-se a estas chuvas intensas, tem que perceber onde e quando acontecem e tem que tomar medidas para reduzir os impactos destas chuvas intensas. Pode ser que as chuvas intensas vão ser mais frequentes. Digo isso porque as chuvas intensas acontecem aqui nos anos quando a temperatura do mar é mais alta. E uma das hipóteses dos cientistas é que as chuvas nesta zona do Oceano Atlântico têm uma ligeira tendência para aumentar. Mas é uma hipótese. Até agora os dados não mostram isso claramente. Mas eles têm quase certeza que as temperaturas do mar não estão a baixar nesta região do Oceano Atlântico. Portanto, a questão das chuvas intensas tem que ser estudada e tem que tomar as medidas para reduzir os impactos. Os sistemas de drenagem têm que ser eficazes, têm que ser limpos. mesmo que o ano está seco, mesmo que janeiro e fevereiro está seco, não está caindo nenhuma chuva, ao chegar o mês de março, pode de repente chover com muita intensidade. Então, não pode pensar, ah, este ano não vale a pena. Sempre tem que manter os sistemas de drenagem. E o recolho de lixo deve ser de muito alta qualidade para evitar que o lixo bloqueie os pontos, os tubos, as valas de drenagem, etc. E os sistemas de drenagem deverão ser planificados para chuvas excepcionais. Geralmente, quando fazem estas obras de engenharia, dizem que foi adaptada a chuvas que podem acontecer de 100 em 100 anos. Estamos a ver que estas chuvas intensas podem acontecer a qualquer altura. Então, não é suficiente. Eu acho que alguns destes parâmetros que estão utilizando não são suficientes para as tempestades que podem acontecer. A seguir. Bem, este não é connosco, mas espero que os cientistas estão a tentar compreender os mecanismos que levam a temperaturas oceânicas mais elevadas e assim que provocam chuvas intensas. Talvez este vai ser um sistema de alerta para prevenir que este vai ser um ano com chuvas intensas, talvez. Mas, bem, o problema é que janeiro ou fevereiro pode ser seco e o oceano pode ser frio, mas de repente março e abril têm chuvas intensas. Então, talvez temos que dizer que todos os anos podem ter chuvas intensas. A seguir, ok, este é o fim da apresentação. Só vou dizer que, embora que é um estudo sobre as alterações climáticas, não chegamos à conclusão se há ou não uma alteração climática aqui em Angola, mas acho que temos mais informações sobre a ligação entre a temperatura do mar e as chuvas. Identificamos algumas zonas onde, de facto, tem chuvas intensas. Temos muita informação sobre o impacto destas chuvas intensas. E temos mapas e temos estudos de caso que mostram onde que tem os impactos. Acho que todos nós sabemos que há estas zonas de risco onde as pessoas estão a viver em facto das valas de drenagem, estão a viver em zonas onde por 20 anos não pode haver água, mas de repente há uma chuva intensa e passa ali toda a água que está a ser drenada da zona onde está a chover. E eu acho que já vemos na cidade de Benguela que, de facto, os barragens, é difícil prever o que são os parâmetros das barragens que devem construir para, de facto, ser suficientemente forte para aguentar a força de água que chega. Bem, mas eu acho que a nossa pesquisa mostrou onde são estas zonas e quando acontecem. E acho que na questão de alterações climáticas estamos a dizer, pode ser que os problemas no futuro vão ser piores. Acho, não vão ser menos, vão ser mais frequentes. Então, em conclusão, este é o que estávamos a fazer. Desculpe que falei mais que meia hora, mas era assim. Muito obrigado. Obrigado, Paulo, pela apresentação. damos assim espaço, damos a abertura do espaço para debate, para quem tem questões, contributos, pontos de vista, é o momento. E para começar, eu tenho uma questão a fazer ao Paulo. Ah, Nelson? Tenho uma questão a fazer ao Paulo. Na apresentação, eu pude notar que não existe em Angola, não temos ainda mecanismos suficientes para poder recolher dados fidedignos com relação aos à pluviosidade. E também não existem ainda mecanismos de prevenção de risco caso haja alterações climáticas, se resultam em fortes chuvas, quer em Luanda também e outras áreas do país. Eu gostava de perceber até que ponto o aquecimento global pode influenciar no aquecimento, ou seja, nas alterações climáticas em Angola. E até que ponto existem, ou seja, existem algumas medidas para prever algumas situações, se calhar, se tivermos alterações climáticas em qualquer momento, temos algumas medidas de prevenção para resolver algumas situações de emergência caso haja alterações climáticas ou se resistir ao aquecimento global a nível do mundo, porque já tem havido... Bem, os cientistas dizem que, na média, as temperaturas globais estão a aumentar ligeiramente e já estavam a aumentar durante os últimos 100 anos. Agora, isso não quer dizer que em qualquer ponto do globo a temperatura está a aumentar. E o que os cientistas estudam é o que são as influências deste aumento de temperatura sobre as chuvas nas várias regiões e em sete zonas do mundo. Pode ser que a chuva vai ser menos, pode ser que a chuva vai ser mais. Isso depende dos correntes oceânicos, os correntes atmosféricos, depende de muitos fatores. E existem relatórios das Nações Unidas, acho que são cada 5 em 5 anos, que são síntese de análises feitas por centenas de cientistas sobre isso. E, infelizmente, para a zona, esta parte da África, muitas vezes fica em branco, porque eles não têm dados suficientes para dizer quais são as tendências aqui. E eles utilizam modelos, utilizam um modelo é um formato matemático para tentar prever o que são as alterações que estão a acontecer. Mas aqui, para esta zona, as indefinições nos modelos são muito altos. E pode ser que na zona costeira da Angola a variação da chuva está influenciada pela temperatura do mar. Isso depende de vários correntes. Um de corrente é corrente frio, que vem de África do Sul e Namíbia. Outro é corrente quente, que vem do norte. E existem na África do Sul um grupo de cientistas que tentam estudar estas correntes. Parece que o Instituto de Investigação Pesqueira aqui em Angola está envolvido, porque também a temperatura destas correntes tem implicações para a captura de peixe. E há sete espécies de peixe que só gostam de certas temperaturas e, portanto, eles estão a estudar isso. E acho que eles não chegaram a conclusões muito concretas sobre isso. Portanto, na zona costeira, a questão é esta, a temperatura do mar. No sul da Angola também tem variações e os mecanismos são diferentes. Este depende muito da maneira que as zonas de chuva, cada ano há uma zona de chuvas que vem do norte e chega mais ou menos no sul da Angola em janeiro, fevereiro, depois volta mais para norte. Mas a distância que chega esta zona de chuvas ao sul da Angola varia de um ano ao outro. E, bem, tentam de estudar os mecanismos que controlam onde chega estas chuvas cada ano. Parece que nos últimos 3 anos no sul da Angola quase não choveu. Quer dizer, passou 3 anos que as zonas de chuva não, de facto, chegou ao sul. Mas, por enquanto, ainda estão a estudar esta questão e se a maneira de prever o que vão ser os anos secos e o que vão ser os anos mais chuvosos. Se pode usar a temperatura do mar como indicador se vai um ano de chuva intensa ou não, esta é uma hipótese, mas acho que ainda não chegaram a uma conclusão se assim ou não. Acho que de facto tem que ser atentos todos os anos e qualquer ano pode ser um ano com chuvas fortes e os sistemas de drenagem, os sistemas para impedir que as águas correm rapidamente para os rios têm que ser melhorados. Não pode esperar para um ano chuvoso para depois construir os diques, tem que fazer antes. E mais uma questão só para concluir. Eu notei na apresentação, neste quadro, que temos uma variação de chuvas no período de 1915 a 1972. E se calhar existe também uma variação de 1972 a 2014, né? Ou de 2015. Com base a esses dados, essa variação de chuvas, não se pode chegar a uma conclusão de que existe alterações climáticas em Angola em função desses? Bem, este gráfico é precipitação máxima em 24 horas, mas tens razão que nos anos entre 1920 e 1950 e tal, não houve muitas chuvas, não houve muitos dias com chuva com mais que 100 milímetros. E depois, nos anos 50, começou a haver mais dias com estas chuvas intensas e de facto este continuou. Não sei o que aconteceu antes, mas sim, há uma alteração de facto entre aquele grupo de anos ali e a seguir. E parece, vou ver depois, parece que continua. Mas eu acho que a partir de 72 era menos frequente estas chuvas intensas aqui em Luanda. Acho eu. Né? Mas como eu disse, é de facto uma alteração permanente. Há um período de 10 anos com chuvas intensas, depois vai ter mais uma década com menos chuvas. Não sei. E essa alteração é imprevisível? Bem, por enquanto é imprevisível. Sim. É que isso que os cientistas estudam. Ainda bem que não há conclusões nesta pesquisa. Se estamos perante alterações climáticas ou não. Eu penso que é uma oportunidade para trazer à reflexão ou à discussão, por exemplo, o caso de Luanda, o caso das cidades do litoral. O que estamos a vivenciar agora é o problema de alterações climáticas, ou é o problema do péssimo desempenho em termos de política de gestão das cidades, porque há certos casos que vivemos, nem sempre há uma intensidade das chuvas. As chuvas também podem, sim senhor, acontecer, mas me parece que não há essa perspectiva de prevenção em relação aos sistemas de drenagem, à limpeza dos sistemas de drenagem. Temos um caso muito pontual na periferia de Luanda, que é uma comunidade que várias comunidades nesta altura estão sem o abastecimento de água. E essa falta de abastecimento de água é resultante das poucas chuvas que se passaram em Luanda e que o lixo inundou e tapou as valas de drenagem, afetando inclusive a tubagem e os sistemas de abastecimento de água. O fornecedor ou a empresa que fornece água nesta altura, a IPAL, teve que impedir o fornecimento de água nessa canalização, condicionando tudo à limpeza das valas, da drenagem, depois ele iria ligar os seus tubos. Eu, por acaso, tive a ocasião de ver algumas imagens que alguém da IPAL estava a me mostrar, que o sistema deles quase todo ficou inundado e eles tiveram que substituir imediatamente a tubagem. Então, a minha questão é essa reflexão. Isto vamos assumir é devido às chuvas elevadas, ou porque nós próprios que não conseguimos gerir e prevenir esse tipo de cenário? Bem, eu acho que, por exemplo, a chuva que afetou as zonas no interior de Benguela, que levou a inundações, não posso dizer qual é o número de milímetros que choveu naquele dia, nos lados de Katenga. Mas eu sei que os dados entre 1940 e 1975, existem dias onde choveu quase 300 milímetros na zona de Katenga. Então não é a primeira vez que choveu muito intensamente naquela zona. Então o desenho de todas as obras e a prevenção na cidade deve tomar em conta que pode chover de uma forma muito, muito intensa, né, naquela zona. E é verdade que aqui em Luanda, devido a alta concentração de pessoas, mesmo pequena chuva pode criar problemas. E eu sei que o facto que tem tantas casas dificulta chegar lá com máquinas para limpar as valas de drenagem, mas tem que começar a planificar este tipo de questão. Todos os anos tem que limpar, talvez todas as semanas tem que limpar. E vai ser necessário realojar pessoas para deixar entrar as máquinas. E eu acho que Cabinda, embora que chove bastante, é uma indicação do tipo de trabalho que pode fazer. Em zonas onde entra muito lixo nas valas de drenagem, tamparam as valas. E acho que o cordal dos condutos abaixo das estradas são bastante grandes. E tem sistemas de prevenção de erosão nos muros. Tem menos pessoas em cabine, com certeza, mas é possível tomar medidas, acho eu. Portanto, não é uma questão das alterações climáticas, mas eu acho que podemos dizer que com alterações climáticas a situação não vai melhorar e pode ser que vai piorar. Ernesto, toma a palavra, faz favor. Ok, muito obrigado. Agradecer a DW, porque este exercício efetivamente facilita sermos cidadãos mais plenos. E essa perspectiva que traz é muito importante, sobretudo agora com a memória que temos das mortes em Benguela, estamos todos convidados a fazer um esforço para respeitar as vidas que se perderam. Né? Isto efetivamente nos convoca a melhorar a nossa cidadania. E este debate ajuda a trazer essa reflexão. Também achei muito interessante a intervenção que vai fazer, ou que fez o ilustre Sr. Cupe, sobre essa questão da IPAL. Eu ainda hoje fui na IPAL procurar saber qual é a dificuldade que tem para fornecer água, depois de ler a entrevista que o PCA da IPAL dá e está-se a gastar, está-se a perder quase 91 mil dólares por dia. Mas eu perguntei, mas não temos sério, mas estamos assim tão precários. É, efetivamente, isso são coisas que nos afetam na alma. E a DW por isso está de parabéns, porque nos ajuda a ser diferentes. Acho que isso nos torna cidadãos mais responsáveis. Temos uma Angola que não tem essas oportunidades, né? Infelizmente, ainda. É, então, agora trazendo a minha pergunta, peço desculpas por esses momentos da alma, né? Onde é que nós podemos, Excelência, buscar referências a nível da África? Falou da África do Sul, não sei se será o único caso, que consiga atender bem essa questão da planificação para receber chuvas. Me faço entender? Sim, eu estou a entender. Não, é verdade que a África do Sul tem uma capacidade melhor para tratar destas questões. E já, durante vários anos, estão a preparar-se para, de facto, medir as chuvas e preparar, planificar os sistemas de drenagem. Não sei muito bem no resto da África. Talvez, como vocês sabem, aquela zona de África do Sul, Moçambique, uma parte de Zimbábue, está afetado pelo fenómeno do El Niño, que é a variação de chuvas em toda a parte do Oceano Pacífico. E aquelas zonas da África do Sul e Moçambique têm certos anos que há geralmente chuvas muito intensas, mas em zonas muito extensas daqueles países. E acho que todos nós vimos as imagens dos rios, do Rio Zambezi, por exemplo, que enche muito rapidamente e as pessoas têm que fugir, e têm que se refugiar nos árvores. Muitas vezes os helicópteros da África do Sul têm que ir em Moçambique para ajudar no resgate das pessoas, os bens que estão refugiados em cima dos prédios e nos árvores, etc. Acho que, por exemplo, Moçambique tem dificuldade de se adaptar a esta situação. E, embora que, por exemplo, as barragens do Rio Zambezi deveriam controlar o caudal daquele rio, de facto está a ultrapassar a capacidade do rio. O caudal do rio está a ultrapassar a capacidade das barragens em 7 anos. E as barragens têm que abrir-se, senão a pressão de água vai fazer danificação às barragens. Tem esse tipo de situação em várias partes da África. Não, de facto, estudei bem onde que fez as adaptações boas, mas, bem, sabemos que em todo o mundo existe o problema de inundações, e mesmo na Europa, mesmo na Inglaterra, no ano passado, em fevereiro, março do ano passado, os rios principais da Inglaterra tinham que manejar com muito cuidado os cordões dos rios. E, às vezes tinha que decidir ou vamos pedir as pessoas desta zona para sair das casas delas ou vamos pedir estas pessoas aqui, porque um ou outro tem que ser inundado. Não há maneira de deixar escoar o rio. Já o rio está cheio. É um problema global. É só isso que posso dizer. Não estudo bem as adaptações na África, mas eu acho que é um desafio global. Okay. Temos mais espaço para duas intervenções e 15 minutos. Quem tem mais intervenção? Faz favor. Sim, obrigado pela oportunidade, Ale. Sabemos que o Cunene é uma província muito, muito seca e gostava de saber quanto a variabilidade, né, das alterações climáticas. Se é uma província muito seca, onde há baixa intensidade de chuva, e gostava de saber qual é a situação climática. Quanto às suas variedades? Pode encontrar o mapa da Angola? Qual é o mapa da Angola? Toda aquela zona do sul da Angola tem anos secos e tem alguns anos menos secos. Durante os últimos 3 anos, parece que sempre eram anos secos. Mas no próximo ano pode ser um ano chuvoso, não sabemos. Esta é a variabilidade. E estes relatórios das Nações Unidas, que aparecem cada 5 anos, dizem que na Namíbia há uma probabilidade que vai haver mais anos secos e talvez isso vai afetar o sul de Angola também. Cada ano cada ano há uma zona de chuva aqui no Nigéria, Camarão, etc. E outubro, novembro, dezembro, esta zona de chuva vem aqui para o sul. Mas esta zona de chuva não afeta as zonas costeiras, é só no interior. Afeta a cabine, mas aqui embaixo não afeta. Mas vem aqui no interior e em janeiro deve ser mais ou menos aqui. E existem chama-se zonas de alta pressão na atmosfera aqui no sul, e se esta zona de alta pressão é grande, esta zona de chuvas não consegue vir muito ao sul. Nos anos que tem muita chuva, chega até aqui no norte-este de Namíbia. E na faixa da Caprivi, aqui. E também nesta zona de Angola. Mas há 7 anos secos onde não chega até aqui. Vão ser mais frequentes estes anos secos? Não tenho certeza, mas há uma previsão que vão ser mais frequentes. Eu ouvi alguns dos mapas das previsões para a Namíbia, que diz que o norte da Namíbia vai ter mais anos secos no futuro. Para o sul da Angola não diz isso muito claramente, mas é uma hipótese que vai ser assim. E é curioso notar, às vezes se aqui é um ano chuvoso, aqui tem um ano mais seco, porque a chuva foi mais para sul e tem uma pausa em janeiro, fevereiro, mais prolongado aqui, dilatando laje, às vezes até aqui. Mas há 7 anos que não vem muito ao sul. Bem, os cientistas dizem que a alteração vai ser que estes anos secos no sul vão ser mais frequentes. Mas não tenho certeza absoluta. Mas este é o fenómeno. Há um outro projeto de DW na bacia da Covilhã que, de facto, está... Acho que colocou muitas pequenas estações para medir as chuvas, está a recolher informação histórica sobre as chuvas naquela zona. Em Ondjiva, há 7 anos que há inundações na cidade, e há 7 anos que não há muita chuva. Parece que os anos de inundações são mais frequentes, mas pode ser só porque há mais pessoas que estão a viver nas zonas de risco. A percepção é que há mais inundações, mas pode ser que não é exatamente verdade. Sabemos que houve, na década anterior, houve vários anos em Giva, havia inundações. Mas a população da cidade de Ondjiva aumentou tão rapidamente que pode ser devido ao facto de mais pessoas viver no margem dos rios. Pode ser, não sei. E não existem dados fiáveis sobre a qualidade do rio. Bem, esta é a situação no sul. Eu sei que certos observadores, como o Sr. Fernando Pacheco, diz que não é alteração climática, é só a irregularidade do regime das chuvas. Eu acho que ele tem razão, mas temos que tomar em conta que também no futuro pode haver uma alteração permanente, que não quer dizer que vai sempre ser anos de seca, mas os anos de seca podem ser mais frequentes. A última intervenção, por favor. Para além das correntes fria e quente, a altitude também tem alguma influência sobre a chuva? Altitude? Sim. Bem, se está no altitude zero, à beira do mar, tem muita influência do temperatura do mar. Quando passam para o interior, em Angola está de facto a subir e a altitude está a aumentar. E ao mesmo tempo está a fugir da influência do mar. Mas também ao subir, por exemplo, de Benguela para Cubal, Iganda e Kaala, está a passar por estas subidas, e acho que também tem uma influência que os nuvens, quando vêm do mar e batem nestes morros, isso provoca a chuva também. Aqui em Angola, no interior, é um planalto e as chuvas são mais altas. Mas é sobretudo porque fugiu da influência do mar. Esta é a influência mais importante. Ok, terminamos aqui mais uma vez mais um debate, sexta-feira. Obrigado, Paulo Robson, por este momento, por essa partilha de conhecimento. Acredito que muitos de nós aqui conseguiram tirar o bom proveito da apresentação, do debate e das informações que aqui passaram. E contamos convosco para a próxima semana para mais um debate. Desejo a todos um bom final de semana, tudo de bom para vocês. paz e amor. Até a próxima. Obrigado pela presença.